Em Jericó os muros estão cerrados, parados não há passagem. Mas o Senhor já declarou a vitória em nossa viagem. Josué ouviu a voz do Pai, rodeia a cidade com fé. Sete sacerdotes tocarão a buzina que anuncia a maré. Gritai, gritai, o Senhor é fiel. Os muros cairão sob seu poder. Gritai, gritai, a vitória é real. Em Cristo a cidade vamos vencer. Seis dias de marcha, em silêncio a andar, a arca do pacto vamos adorar. No sétimo dia, em volta vamos girar, com as buzinas suando, prontos pra gritar. Gritai, gritai, o Senhor é fiel. Os muros cairão sob seu poder. A vitória é real. Em Cristo a cidade vamos vencer. Com fé seguimos lado a lado, o povo unido, um só coração. Abre sua casa, salvos pelo amor. O Senhor os muros cairão sob seu poder. Gritai, gritai, a vitória é real.